Beispiele für die Bindungsregeln 1 bis 5. Erstens. Tu jantas em casa às 8? Ai, os homens. Zweitens. Vou para a cama. A telenovela começa às 7. Muito obrigado. Drittens. Ele toma o café. Viertens. Hoje à tarde. Fünftens. Que horas são?